Caramba, hein, meu? Já são 10h20, meu. Cadê esses caras que não chegam, hein? E aí, mano? Qual que é a fita desses caras aí? Sempre com os carros da hora, as minas aqui da quebrada. E aí, mano? Sei lá, vai saber, mano. Temporada de caça, as gato oriçada, cachorras latindo quando o vato passa. Destaca a bala, vários corações. Hey, chicas, muita calma, controla as emoções. Tô no peão, estilo vagabundão. Tá no céu, doidão, quero chifrão. Mas sem ostentação, moro por nada não. Viver de aparência na selva é ilusão. Ó só quem chegou, negou na picadilha. Vato louco, zica, dama simpatiza. Tô nas pistas, a noite é fascinante. Estilo gangstão, tá injetado no sangue. Os bico fica em danger, né? É assim, quando eu passo o arregaço, a mente do Zé Povim que quer saber de mim. Pensamentos arrogantes, máquinas que acabam fita deselegante. Vamos adiante, truta, deixar no gelo. Impostor se abala na presença dos guerreiros. Talvez porque se pá, os cara queria tá com nós pra desfrutar das verdinhas gastar. Lamentável, só verdadeiro tem conceito na quebrada. Respeito aqui no gueto selvagem. Isso mesmo, rapaz, sem mais delongas, lealdade. A é a chave, a honra não se compra. É, a noite é nossa, porra, altas horas. Trazei pra caralho, já vou ligar o bola. 9332, calma aí, tá na agenda. Salve vagabundo, já vamos colar na cena. E aí, pô, demorou, doidão, cadê o função? Aqui tá meio osso, moro, traz um do bom. Isso mesmo, moleque, é nós que tá. Acelera, senão cê sabe, as menininha vão chorar. Quando os guerreiros chegam nos peão, vira lata, pô, bola 8 e função. Zé Povim, em danger fica mudo, e as vagabunda quer os vagabunda. Quando os guerreiros chegam nos peão, vira lata, pô, bola 8 e função. Zé Povim, em danger fica mudo, e as vagabunda quer os vagabunda. Que vai de rolê no peão, inspirado, intuição me diz, pode pá, que é favorável. Que são 23 horas e ó, é sabadão, o mês é dezembro, o clima é verão. Então aciona os contatos ligeiros, essa é a hora. Progresso tá na rua verdadeira, escola que quem é do sereno sabe bem como é. A noite fascina e eu tenho o que elas querem. Mas se não der, saiu no sapatinho. Mas pra casa o vato louco nunca volta sozinho. Que eu tenho meus gadinhos e uma lista infinita, com vários nomes, número das felina. Preta, loira, asiática, morena. Favorece o contato logo, mas tô na cena. Que do lado leste tem a Sabrina, a Agatha, a Jennifer e a Letícia. E no ABC pode saber, também conheço. Só capa de revista, só puro desejo. De norte a sul, de leste a oeste, as estrelas me convida. A noite promete, acelera o carango. Volume no máximo, nem fala hot louco, vermelho perolizado. Pisante de couro, cordão no pescoço, SWAT no pulso, é desse jeito piolho. De moletom, cabelo escovinha, com a camisa do Corinthians, suspeito pros polícia. Isso é só detalhe, irmãozão, nem esquenta, perseguindo nós é mesmo, né? Sem problema. É, não devo, tô tranquilo, tranquilo. Nada me abala porque Deus é comigo. Vou na fé, sem segredo, caminhando sem medo. Mais um filho do rei, lapidado no gueto. No asfalto cinzento, no vento gelado. Na neblina ou na fumaça, sou eu mesmo aliado. Sempre presente, entrando na mente dos boy, dos louco, ateu e os crente. Inteligentemente, vivão e vivendo perigosamente, ó, o doce veneno. Quando os guerreiros chegam nos peão, vira lata, pô, bola 8 e função. Zé Povim, em danger fica mudo, e as vagabunda quer os vagabunda. Quando os guerreiros chegam nos peão, vira lata, pô, bola 8 e função. Zé Povim, em danger fica mudo, e as vagabunda quer os vagabundo. Apresentando e tal, função. Suave, irmão, tô no fluxo também. Sou do bang da night, tá light e elas vêm. Sou nego, sou chique, função e muita treta. Me feitiço, casa louca, piro nas mina preta. Certo, tio? Nós tira milhão, tenta sorte. Nós é mente treinada, é o bonde da norte. Quem é tá comigo, seguro o refrão. Não perde a linha, com as biates, com fama ou cifrão, porque o bagulho é mil grau, João. No asfalto quente, tem louco, tem lock, gente firma na gente, de foco no rasante. É lá na garupa, sentida aí na jara, os bico fura a lupa. Passei e fui feliz no largo da matriz, pode pá que não dá outra, sei que o estrelo da Elis. Na pele o perfume, o brilho e o lápis, é isso mesmo, tiozão. Só me envolvo com as vaps, elas me amam, e assim vice-versa. Bem só lá disse assim, só não pacas perversa. É isso mesmo, moleque, demorou, liga nós. Aê, Luciano, Brasilândia tá na voz. Certinho, moleque, tô inteirado do assunto. Elas querem e nós gosta, pode ir pra tamo junto. A noite tá funk e as danadas querendo. Mini saia e top, instigando, vai vendo. Na festa do Rose, a pista fervendo. De bombeta branca e vinho, eu tô vivão e vivendo. Mas também se for o caso, nós se joga pro ABC. Bola 8 vai tocar e é só se envolver. Assim, assim, mó satisfação. Bola 8 vira lata de função.